pressas pra lutar contra esse amor que chegou devagarinho e aos poucos me pegou. Me pegou de jeito, me deixou apaixonado. Hoje tudo que eu quero é ficar ao teu lado. Grandes momentos, grandes emoções. Eu sei, tivemos brigas, muitas discussões, mas isso é normal numa relação em que o amor fala mais alto que a razão. Daqui pra frente tudo pode acontecer, mas nada me impede o que eu queira te dizer. Eu não penso no passado porque não me satisfaz. Eu preciso do presente, o futuro a gente faz. São 24 horas pensando em você, pois mesmo quando durmo não consigo te esquecer. As pessoas se intrometem e querem dar palpite, mas no fundo elas não sabem o que realmente existe. Não sabem que você faz parte de mim, que esse amor é uma loucura e jamais terá fim. Daqui pra frente tudo pode acontecer, mas nada me impede o que eu queira te dizer. O amor é como a brisa que estende sobre o mar, que invade o meu corpo e me faz alucinar. Eu não penso no passado porque não me satisfaz. Eu preciso do presente, o futuro a gente faz.